você não desistir, que tudo vai dar certo e você vai conseguir. Desse teu deserto logo você vai sair, e a história de tudo que passou vai ficar apenas pra você contar aos seus. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Sopra, faz teu barco balançar. Olha, igreja, não é o fim. A peleja não é tua. Ele vai fazer cair por terra toda maldição. Vai lançar por terra toda confusão. Teus inimigos não vão resistir. Vai tremer, vai balançar. Se o vento que a te sopra faz teu barco balançar.